clareando a noite como um trovão. Na guerra de hoje, inimigos cairão, ou então sentirão o que ninguém sobreviveu quando conheceu a ira de um Deus. Filho de Odin, do reino eterno de Asgaros, herdeiro do trono tolo. Eu achava que pro novo rei me tornar eu já estava pronto. Meu nome ecoando entre os mundos, reconhecido como um destemido frente aos vilões. Eu tinha certeza que a guerra traria soluções. Não sabia que arrogância é o veneno dos corações. Meu pai me julga um menino cruel e ganancioso. O Odin é um velho e um tolo. E ele sabe que foi um tolo por julgar que eu estava pronto. Mas eu não sou digno do meu título. Eu trouxe a guerra pra reinos pacíficos. Fui banido da minha brilhante casa de cristais pra aprender a humildade e me tirar com os mortais. Já não sei o que fazer, eu perdi o meu poder. Tão cego não podia ver. Quero uma lição, demorei pra aprender. Eu tenho que merecer, só assim eu volto a ser. O Deus do trovão, mago que meu irmão enviou destruidor para me dar. Sabia que esse sacrifício me faria digno de que eu me uni. Meu poder conhecerá como luz na escuridão. Em Valhalla cantará sobre Thor, o deus do trovão. Aprendi que o rei não destrói, só constrói. Me tornei algo além, mais que um deus, um herói. Você já se esqueceu? De casa, cruzando a galáxia, vejo no futuro, sonhando com a morte. Asgard em ruínas, mergulha em chamas. O fim do meu mundo, o Ragnarok. Minha mãe perdeu sua vida pelas mãos de um elfo. Meu pai se foi na minha frente pro descanso eterno. A deusa da destruição chega trazendo inferno. E só com uma mão ela destrói o meu martelo. Ela, você não vai subir o trono, eu não vou me ajoelhar perante a você. Tente me matar até arranquei o meu olho, mas no final dessa luta você não vai vencer. Talvez o fim se torne um novo começo. Eu preciso acreditar que eu acerto aquilo que eu faço. Meu povo libertado, partiremos desse reino. Vejo lá onde eu cresci, explodindo pelo espaço. Buscando uma nova casa, nossa nave é atacada. Minha gente assassinada, corpos pelo chão. Lágrimas são derramadas, eu não pude fazer nada enquanto ele matava.